você foi tchau, pra sua amiga é pau. Pra você foi tchau, pra sua amiga é pau. Pra você foi tchau, pra sua amiga é pau. Pra você foi tchau, pra sua amiga é pau. Pra você foi tchau, pra sua amiga é pau. Ela terminou comigo, vale o meu já empreendeu. Deixa, fodeu, fodeu, fodeu. Já tava nenhum da barata da amiga, quem que é eu? Deixa, fodeu, fodeu, fodeu. Ela não prova, não gostou que tu perdeu. Ela não prova. DJ Nando, do estúdio super eletrizante do Acará. Ela terminou comigo, faz um beijo aí pra mim. Deixa, fodeu, fodeu, fodeu. Já tava nenhum da parada da amiga, quem que é eu? Deixa, fodeu, fodeu, fodeu. Ela não prova, do gostou que tu perdeu. Ela não prova, do gostou que tu perdeu. Tá pegando fogo, fogo. É fuga na dona de paz, a rua tá da fuga. Quero cachorrada, que hoje é dia de balada. Com minhas vontade pra sair, então é que a dona de paz. É fuga na dona de paz, a rua tá da fuga. Quero cachorrada, que hoje é dia de balada. Com minhas vontade pra sair, então é que a dona de paz. Obrigado. Ei, meu coração tá batido. Então isso quer dizer que eu posso ter duas namoradas. Pra você foi tchau, pra sua amiga é pau. Pra você foi tchau,